Escuchan Contacto Brasil. Una hora descubriendo la riqueza sonora de la música brasileña. Contacto Brasil. Produce y presenta Oscar García da Rosa. Eu sei que é junho, o doido e griseteiro, com seu capuz escuro e bolorento, as setas que passaram com o vento, zunindo pela noite no telheiro. Eu sei que é junho. Eu sei que é junho, o doido e griseteiro, com seu capuz escuro e bolorento, as setas que passaram com o vento, zunindo pela noite no telheiro. Eu sei que é junho, esse relógio lento, esse punhal de lesbo, esse ponteiro, esse morcego em volta do candeeiro e o chumbo de um velho pensamento. Eu sei que é junho, o barro dessas horas, o berro desses céus adiante auroras, e essa cisterna e sombra cinza azul, e esses aquários fundos cristalinos, onde vão se afogar mudos meninos entre peixinhos de geleia azul. Eu sei que é junho. Eu sei que é junho, o barro dessas horas, o berro desses céus adiante auroras, e essa cisterna e sombra cinza azul, e esses aquários fundos cristalinos, onde vão se afogar mudos meninos entre peixinhos de geleia azul. Eu sei que é junho. Grito na curva do infinito, a velha bruta sutileza, num mistério revelado, na memória do esquecido, do silêncio do aguerrido, protegendo a sua presa, confiando na destreza, desviando dos conflitos. Oh, oh, oh, oh, oh. Certeza que o futuro é mais bonito. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Me cercando da certeza que o futuro é mais bonito. Nesse instante movimento, no brotar da natureza, no sentir-se terra e verso, embriagados do invisível, frente ao flerte do indizível, diante da sua beleza, na ternura do seu beijo, teu desejo, meu abrigo, confiando na destreza, enfrentando os conflitos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, me cercando da certeza que o futuro é mais bonito. E vai ser, me cercando da certeza que o futuro é mais bonito. E vai ser, me cercando da certeza que o futuro é mais bonito. Quantas palavras cabem na minha boca? Quantas histórias aguenta o coração? A finitude do prazer que começou tirando a roupa, mas o amor ainda dorme no colchão. Quantas mentiras eu ainda tenho pra gastar? Ou as verdades que eu souber viver? E tudo que eu ganhei só por perder na hora certa. Esses caminhos que a gente não vê. Quantas vitórias vão me escapar dos dedos? Quantas pessoas eu nem vou reconhecer? A plenitude de saber que o coração tremeu de medo no exato instante em que eu vi você. Ah, esses caminhos que a gente não vê. Tem uma trilha aqui, quase uma estrada. Não sei onde vai dar. Uma avenida ali, mata fechada, eu sou o meu lugar. As pessoas eu nem vou reconhecer. A plenitude de saber que o coração tremeu de medo no exato instante em que eu vi você. Ah, esses caminhos que a gente não vê. Tem uma trilha aqui, quase uma estrada. Não sei onde vai dar. Dali, mata fechada, eu sou o meu lugar. Tem uma trilha aqui, quase uma estrada.

derrubando com assombro exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Não digo que eu não me surpreendo. Você disse e eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza, seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar. Eu fui lá fora e vi dançóis um dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar, segundo sol, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com assombro exemplar que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Digo que eu não me surpreendi. Antes que eu visse, você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza, seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis no dia e a vida que ardia sem explicação. Seu telefone irá tocar sua nova casa que abriga agora a trilha incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar que eu fui lá fora e vi dois sóis num dia e a vida que ardia sem explicação. Explicação não tem explicação. Explicação não tem explicação. Resta um ilusão, extra. Orixá, Rocha, chuva, laser, gás, bicho, planta tanto faz, brecha, faça se abrir, deixa nossa dor fugir. Valei-nos, livrai-nos desse tempo escuro. Nossa direção, flecha, nosso coração, puxa, pelo nosso amor, racha os muros da prisão. Ser feliz, eu largo tudo, eu faço tudo. Eu quero mais, eu peço bis. Se for pra fazer você sorrir, eu mudo o rumo, eu mando brasa.

mas eis que chega a roda viva e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodando um instante nas voltas do meu coração. Contacto Brasil. Era uma mensagem. Seria uma mensagem, parece bobagem, mas não era não. Eu não decifrava, eu não conseguia, mas aquilo ia e eu ia e eu ia e eu ia e eu ia. Eu me perguntava, era um gesto hippie, um desenho estranho, homens trabalhando pai contra mão. E era uma alegria, era uma esperança, era dança e dança ou não, ou não, ou não. Tava perguntado, eu sou neguinha. Uma lente era uma visão. Totalmente terceiro sexo, totalmente terceiro mundo, terceiro milênio, carne nua, nua, nua, nua, nua. Era tão gozado, era um trio elétrico, era fantasia, escola de samba na televisão. Cruz no fim do túnel, beco sem saída. Eu era saída, melodia, meio dia, dia, dia. Eu sou neguinha. Mas vi outras coisas. Vi um moço forte e a mulher macia dentro da escuridão. Vi o que é visível, vi o que não via. Vi o que a poesia e a profecia não vem, mas vem, vem, vem, vem, vem. É o que parecia. Que as coisas conversam, coisas surpreendentes. Fatalmente erram, acham solução. E que o mesmo signo que eu tento ler e ser é apenas um possível ou impossível em mim, em mil, em mil, em mil, em mil. E a pergunta minha, eu sou neguinha. motivo, gorjearei pela terra para dar e ter alívio. Gorjeando eu fico nua entre o choro e o riso. Pinta-se o gapomba-mel, águia lá do paraíso, passarinho mundo da lua. Quando não trino, não sirvo. Caso a bela com a fera, canto porque é preciso, porque essa vida é árdua pra não perder o juízo. Brasil con Oscar García de Rosa. Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal